dos mais recentes trabalhos de John Dwyer, ou melhor, do seu novo projeto D.O.C.S., este na Indurad Records chama-se Help. Entretanto, já saíram outros discos, como o 7 polegadas na Woodsys Records, Tidal Wave, bem como um outro álbum, Zorks Tape Bruce, O Homem Não Para, e este, o último, na Indurad Records, talvez o disco mais acessível da carreira dos D.O.C.S. O tema escolhido foi Ruby Go Home, para dar o início a mais 2 horas de Orelha Extra, aqui na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, sempre ao sábado, diferentes horários em cada uma das estações radiofónicas e também através delas via o streaming direto. Podcast surge depois, bem como as playlists em www.orelhaextra.com. Início das hostilidades com D.O.C.s e também o regressado John Doe, agora com The Sadies. You were always there for the last 7 years, sleeping in a bed, resting your pretty little head. Started sleeping lighter and lighter every night. You were already up making coffee by the dawn's early light. Well, I was happy dreaming in a happy home, and I woke up, I was alone. Just dawned on me, you're gone, you're gone. An old flame caught your eye and whispered in your songs of whiskey dreams, disappearing away from here. Your mama and your daddy slept in a soft feather bed. I hope you wind up in the jailhouse with a cement floor for your head. 'Cause I'll be happy dreaming home. I'll wake up, I'll be alone. It just dawned on me, you're gone. Thank God you're gone. Um casamento perfeito este de Mr. Doe com os Sadies e contando com a colaboração de boa gente como DJ Bon Break ou Kathleen Edwards, entre outros, neste álbum que se intitula Country Club. A maior parte dos temas são covers, mas já por aqui alguns originais como este que acabamos de ouvir, It Just Dawned On Me, escrito por John Doe e também por sua mulher, Exine Cervenka, e companheira na inesquecível aventura da década de 80, os Hex. O álbum chama-se, como dissemos, Country Club, John Doe and the Sadies. Saltinho, sol seja até à Finlândia agora. The Five Corners Quintet. belo groove desta formação liderada por Tomás Kallio, que esteve também à frente do coletivo No Spirit Helsinki. A formação é composta também por outros jovens músicos finlandeses. É Five Corners Quintet, é o seu segundo e até agora último longa duração, chama-se Odd Corner. Escutámos por aqui Skinny Dipping, aos minutos iniciais da primeira das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar. E pela terceira e última vez voltamos à compilação que acompanha o livro de Robert Crumb, Heroes of Blues, Jazz and Country. Para quem não sabe, Robert Crumb é um cartunista, é um autor de banda desenhada, tendo criado excelentes personagens como o inesquecível Fritz the Cat e tendo também sido ele o criador da capa do álbum já histórico da Big Brother and the Holding Company, que tinha por lá Janis Joplin. Falamos de Chip Trails. Desta vez vamos escutar da parte da compilação Early Jazz Greats. Ela encontra-se dividida em três partes: Heroes of the Blues, Pioneers of Country Music e Early Jazz Greats. Precisamente esta última vamos ouvir Parham Pickett, Apollo Syncopators, com Tiny Parham e Junie C. Cobb. O tema chama-se Mojo Threat, e depois Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers com Kansas City Stomps. Thank you. CD que acompanhou o livro de retratos dessa grande personagem da banda desenhada norte-americana, Robert Crumb. O livro chama-se Heroes of Blues, Jazz and Country, e obviamente o CD traz música do princípio do século XX desses três estilos. Desta vez escutamos The Early Jazz Greats, da parte assim intitulada Param Pika, de Apollo Syncopators, com Tiny Param e Junie C. Cobb, Mojo Thread, e depois Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers com Kansas City Stomps. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. Away. Some You're a supplement, you're a salve, you're a bandage, pull it off. I can quit you, cut it out. You're a patient, I am love. You're a cast on, looking on. You're an actor out of work. You're a liar, and that's the truth. You're an extra, lost in the sea. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. You're a boxer in the ring, you cross knuckles underneath. You're the curses in my teeth. É só ainda o segundo longa duração na sua carreira, mas já confirmou Annie Clark como uma grande escritora e intérprete de canções. Chama-se este novo Actor. E por aqui rodaram dois temas na orelha extra de hoje, emissão 30, Save Me From What I Want, e também Actor Out of Work. Annie Clark assina como Saint Vincent, claro. E vamos agora dar um pouco de destaque a uma das nossas bandas favoritas da década de 80 e, de certeza absoluta, que há por aí mais fãs. É uma caixa com todos os singles 7 polegadas dos já históricos Jesus Lizard, editada no passado dia 18 de abril para comemorar precisamente o Record Store Day. Singles esses já raros e difíceis de encontrar. É o que roda por aqui agora na Orelha Extra. A banda de David Yao, David Sims, Mac McNeely e Duane Dennison são os Jesus Lizard, que voltaram também a reunir-se agora para alguns shows ao vivo. Para quem não sabe, os Jesus Lizard tiveram o seu período de vida entre 1990 e 1998 e parece que a Touch and Go irá reeditar todos os seus álbuns até ao final deste ano, ela que vai deixar de lançar música nova, passando sim a reeditar todo o seu já histórico e incrível catálogo de Jesus Lizard, da compilação 7 polegadas, ou pelo menos dos singles de 7 polegadas Inch. Escutamos Chrome e saltamos para 7 vs 8. The Jesus Lizard. Don't see how they done my Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Kurdistão, o tocador de Zorna, uma espécie de clarinete mais curto no seu aspecto físico. Aqui em Portugal chamamos-lhe gaita, pelo menos em algumas zonas do país, um instrumento tradicional precisamente do Kurdistão e aqui acompanhado pelo dola, um tambor também tradicional desse país e que é usado para as shopi, que são os temas mais rápidos, usualmente, para a dança. O Zorna é tocado por Zadig Zekaria, o álbum chama-se Kurdish Melodies on Zorna, e já por aqui tinha soado na Orelha Extra. Desta vez recuperamos mais um tema, Ishuka. Duas partes, ou melhor, Orelha Extra dividida em duas horas, na Rua Ruki Castrense, ao sábado. Podcast em orelhaextra.com. And I'll be there. She's having a smoke just for me. Just say the word and I'll be there. I'll fly like a bird. We can travel through the air. Que bela canção pop esta por Dent May, o norte-americano que teve este seu primeiro álbum lançado na Poltrax, a editora dos Animal Collective, chama-se The Good Feeling Music of Dent May and His Magnificent Ukulele, e o tema Meet Me in the Garden. Também para rodar por aqui, é um CDR que nos chegou bem recentemente, tem 5 temas, sabemos que a banda é de Nova York e anteriormente a este disco já tinha lançado um single com 2 temas. O CDR vem intitulado Atlantic City Expressway, são os Real Estate. Futuro brilhante à frente desta malta, quase certeza absoluta. Chamam-se Real Estate, são de Nova York, porque rodou o tema inicial do CDR Atlantic City Expressway, precisamente Atlantic City. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. José Luís Garcia nunca nos decepcionou, fosse nos Monterey ou nos Viva Las Vegas. Ele agora regressa acompanhado de Fanny Alvarez, o novo projeto que se chama Ela é Belga, e o disco sai na tombeala espanhola Aquarello Records, chama-se 1971, e desta vez sou por aqui na Orelha Extra. Cada dia. São os minutos finais da primeira das duas partes, emissão 30 de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e vamos aumentar um bocadinho o ritmo a isto com Mika Miko de LA, novo Weeby Xuxa. I'm ouvimos realmente a primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita a ser feito com o rock no feminino Mica Mico, do último trabalho Ibi Xuxa, I Got A Lot, New, e também, por enquanto, em edição própria de Austin, no Texas, o trio feminino Follow That Bird. Restante trupe de volta com um disco muito bom, são os Yeah Yeah Yes, depois de um segundo álbum um pouco decepcionante, este o novo It's Bliss, It's Blitz, a valer mesmo a pena, e principalmente Heads Will Roll é o novo single daí retirado, belo tema para abanar a anguinha e o resto do esqueleto. Arranque da segunda e última parte de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, via streaming direto, via, claro, as suas frequências moduladas estéreo e podcast em www.orelhaextra.com. The cats are gonna frisk the whiskers on a jam session on a tune entitled Oopalia Da Oodia E A Oo A A. You got it. Thank you. After this Minnesota, we gotta ski. Somebody else play the record machine. It's so easy to say 15. When you listen to the trumpet in the Mary Jane. Give you our conception of the most popular composition in recent years. Got it. Finalmente para este ano o álbum estreia para este irlandês que assina Cormac. Por aqui na Orelha Extra rodou o seu primeiro trabalho, um EP datado de 2007 de título Scratch Machine. O tema foi Harry's Record Machine. Tão bem, já nos começamos a habituar e ainda bem a este Matt Sheehy. Going up in a flash of light, I'm gonna take you with, I'm gonna take you with. There by the house where no one could see her, she'd simply slip away. Surrounded, build the shape in the forge of the sun. It goes, don't you think this is gone long enough? Oh, it's all been for you, all been. Oh, of the Cadillacs. He saw through their apologetic lies. Here. Oh, I am not a captive here. Smell of liquor on a breath, explaining all the details that led us to the boxes and that led us to the boxes in our hearts. Centerline explosions, exchange of glancing blows. It's crazier now. Oh, it's lunacy now. Stand up, stand in the good life, the good life, love. Start misbehaving and dance around the room. We have so much time to kill tonight. We've so much time to kill tonight, yeah. Set up to the sky on fire. It's a sticky situation. And so much time to kill tonight. We've so much time to kill tonight, yeah. Set explosions, exchange of glancing blows. It's crazier now. Oh, it's lunacy now. Stand up, stand in the cold light. Este norte-americano Matchy High, residente em Portland, depois de algumas outras aventuras musicais, o disco foi edição própria, mas sai agora cá na Europa na recém-criada American Typewriter Records, que se dedica exclusivamente a edições em vinil, e essa editora está sediada na cidade catalã de Lleida, em Claro, Espanha. O álbum de Matchy Eye tem o título Tiger Phobia, e desta vez por aqui ouvimos Dangerous Thursdays e Lunatics. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. غزال وين مغرب وهني يوم لا يصيدونك صيادة وهني يوم غزال وين مغرب وهني يوم لا يصيدونك صيادة عليهم وهني يوم أني صد الغزالة وهني يوم النحر الحمادة وهلي يوم أني صدت الغزالة يا أبو خالد أني صدت الغزالة يا أبو علاء النحر الحمادة عبد الجليل وهلي يوم على الأحباب ومتعني وهلي يوم ويقول لك يا أحمد وهلي يوم ألف مبارك تتهني يلا يلا يلا يا بنية بلواجر شامة بلواجر شامة انطي توصافك يا بنية بلواجر شامة بلواجر شامة الصدر شفته يا بني غرفة منامة غرفة منامة وزيقيرة يا يما ومني أنا أهلها مني أنا أهلها حلوة وزيقيرة يا يما ومني أنا أهلها مني أنا أهلها ربي دخيله يا يما آية ونزلها آية ونزلها ربي دخيله يا يما آية ونزلها آية ونزلها أنا وجيميل على الدرب أنا وجيميل أني وجميلة رأس جديلة من الذهب رأس جديلة رأس جديلة قامت عالية للعرب بس أني وجميلة أني وجميلة بلا بلا بلا Gostamos o que quiserem, de certeza absoluta que não nos enganamos, que vai ser um enormíssimo espetáculo do dia 21 de junho na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, organização de Filho Único com o sírio Omar Suleiman e também com os Tuaregs, grupo do IE. Não perder, apontem por aí. Façam o que quiserem, mas desloguem-se à Gulbenkian no dia 21 de junho em Lisboa para presenciarem ao vivo este grande músico da Síria que tem uma enorme discografia já editada, fala-se em cerca de 500 discos e isto discos engloba vinil e cassetes. Também. Este é o último trabalho saído na Sublime Frequencies, chama-se Dabke 2020 Folk and Pop Sounds of Syria, Omar Suleiman. Desta vez o tema foi La Sidonak Sayada e aguardamos pelo novo álbum, ao que nos dizem, grande, grande disco, não seria de esperar outra coisa, dos australianos The Dolly Rocker Movement, chama-se Our Days Mind the Time. Bad Afro já nos prometeu a promo, enquanto ela não chega, fica por aqui o single Our Brave New World. nunca nos decepcionaram e parece que não é ainda desta vez. É o single avanço para o novo álbum dos Horses, The Dolly Rocker Movement. O álbum irá chamar-se Our Days, Mind the Time, e o single por aqui rodado e não pela primeira vez, irá de certeza haver outras oportunidades. Belíssima canção, Our Brave New World. E o que dizer de uma banda que está tão bem ela, cada vez melhor, a cada disco que edita? Este também não é exceção. Grizzly Bear. Yeah! É a 30ª vez que estamos no ar, na Rua Ruque e Castrense Orelhastra, com Fernando Cabrita, 2 horas ao sábado para trás, 2 temas, logo os 2 iniciais do último trabalho para os Grizzly Bear, Vecatimist. Os temas foram Southern Point e o single corrente, 2 Weeks. Oh my gosh! Orelhastra, vemos com os ouvidos. São os sons que nos levam até o final de mais 2 horas de Orelha Extra e regressamos ao disco do trompetista brasileiro Gui Mendonça, que assina como Guisado. O disco é o primeiro, saiu o ano passado em 2008, chama-se Punks. Desta vez escutámos Vermelho. E também por aqui uma das nossas favoritas senhoras da música pop, e a provar porque é uma das compositoras e intérpretes mais consistentes dos últimos anos, com este novo e segundo trabalho, Boys, Courtney Tidwell. Come and lie down in the shadow. Ah. And the grass we saw all the shadows. No. Estreia Don't Let the Stars Keep Us Tangled Up, o regresso de Courtney Tidwell, novo trabalho, Boys, o tema foi Watusi. Right where they left you. sand goes, everyone will tell you so. Passa por aí com os ouvidos de muita gente, mas esta é uma das melhores bandas de indie rock que existe atualmente na música. É o novo trabalho para os White Rabbits, It's Frightening, e não somos só nós a dizê-lo, também Britt Daniel do Spoon faz essa afirmação, tanto que produziu este mesmo novo longa duração para estes nova-iorquinos White Rabbits. Somos fãs desde o álbum estreia de há um ou dois anos atrás, Fortnightly, os White Rabbits. E saltamos agora para os Bermuda Triangles. É o seu último trabalho, ao que sabemos, na editora de Richmond, Virginia, a CNP Records, Terror in the Tropics. We'll be right back. Término de mais de duas horas de Orelha Extra, emissão 30 na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense do Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra, podcast e tracklist em orelhaextra.com. Tornado Alley de Terror in the Tropics, os norte-americanos Bermuda Triangles e até o fim do álbum Thank You, Very Quickly, o último para os Extra Golden, Fantasies of the Orient. Fiquem bem, tchau. Dogi makin ki ayawa Musipina de nyera ya ga Te wono go tieno Aleo yo makonya onge Yo moko bene penyo ya ga Itiyo matek Tokaro wanda ngomiloso Naduoko yo mapenyo ya ga Te wono go tieno Kima kinya ki ayawa Naduoko yo mapenyo ya ga Colando pinha gonda, tatio mate, tagueiro que vane conha bangue. Nitine donge gineno Uligida Wichu kuoto makoji Kiti wawia nyiswe Kiti yomote Sae donge